gestos de sempre, a risada em comum, contando as histórias, os casos antigos, as músicas novas, sem moda, sem tempo nenhum. Vontade de rever amigos, dizer que tô solta na minha prisão, gritar pras pessoas, vem cá que eu tô vivo, me tira a tristeza de dentro do meu coração. Saber quem morreu, perguntar quem chegou de viagem, se foi porque quis, explicar que o amor me pegou de mau jeito, mas tudo somado acho que fui feliz. No entanto, cadê meus amigos? Vai ver que a poeira do tempo levou. A barra da vida tem muitos perigos e a gente se afasta sem querer, se esquece sem querer, se perde dos velhos amigos, se esquece, se perde dos velhos amigos. Saber quem morreu, perguntar quem chegou de viagem, se foi porque quis, explicar que o amor me pegou de mau jeito, mas tudo somado acho que fui feliz. No entanto, cadê meus amigos? Vai ver que a poeira do tempo levou. A barra da vida tem muitos perigos e a gente se afasta sem querer.